Então, se todas as casas abrissem a porteira para o conhecimento entrar, que coisa famosa seria. Porque se você, meu filho, representa o conhecimento de fora. Porque o daqui todos veem. E muito não aprendem. Mas vê. E de fora, se eu fechar a porteira, como é que eu vou querer respeito lá fora? Não tem. Não se tem. Não é isso? Sim. Aí se você cria uma religião cheia de tabu. E tabu é contra a lei. Não é esse? Contra a lei de Oxalá. Fecha por cerquinha, por quê? Isso. Fecha. Não pode. Sim. Se você tem que abrir, a porta tem que estar aberta. E todos saber o que está fazendo. Sim, senhor. Fico muito grato e agradecido. Isso. E o que eu quero de você é isso. Tá bom. É que se você experienciou, viveu, vivenciou, nesse, verificou, viu tudo, se você vê que não teve nada de segredado, não. Nada de dizer, esse filho não pode participar desse, não pode participar daquele. É. Isso não existe, meu filho. Sim. Se fez assim, aos olhos além, quando esses olhos vêm para ser uma força contrária. É. Então se fecha. Claro. Mas quando vem para somar, não, tem que não tem nada de, como se fala, anormal. Absurdo. De absurdo, de feio de ver. É. Tudo é muito famoso, a energia é muito famosa. Respeito. E por que, que não pode isso? Realmente percebi que vocês praticam um respeito sincero e verdadeiro para com a vida do humano e da natureza. Até das plantas, você vê que para que nas ervas se canta, se pede a licença ao dono delas e a elas para servir de remédio e de alento para aquele que está entrando. E para todos da casa que se sentir mal vai fazer um banhador. Ali está a força do orixá. Coxinha orixá, ele coxinha orixá. Não é esse? Sim. Então tem que rezar para isso, tem que pedir licença. Todo movimento, para fazer um papuco tem que pedir. Agradecer aquele papuco, nascer do sol, tem que se agradecer. O pôr do sol se agradece. É esse o ensinador maior que sai da cá. Que o Xi já deveria ter, mas não tem. Não tem. Então precisa se iniciar. Precisa renascer na fé. Tá certo. Muito obrigado. É isso. Louvado seja. Certo. A falta de uma entidade que dirija, ou que auxilie, ou que dê instrução no candomblé, pode causar o que para um babalorixá? Prepotência, ignorância. E ele se fecha num cerco, ele cria uma redoma onde ele não sai dali. Uhum. E tudo que é cercado não cresce. Certo. Não é esse? Sim. Não aflora. Sim. E o orixá é o que eu falei, o orixá todo ele é liberdade. É crescer, não tem que se esconder para nada, não tem que ter nada oculto de ninguém. Uhum. Existe o segredo do sagrado, mas nem tudo tem que ser guardado. Tem que ser exposto, porque é verdadeiro. Não tem que ter medo da verdade. Xirê para os orixás. Xirê. Ocasião em que o rufar dos atabaques e o canto das pessoas conclamam e convidam os orixás para que venham à festa que seu povo lhes oferece. Exu. Exu, o mensageiro dos orixás, o caminho, a boca que tudo come. Sua dança representa o retirar do fogo do meio e espalhar. Thank you. sua dança representa o retirar do fogo do meio e espalhar. Exu é luta, é caminho, é vitória, é perda, é saber aprender, é saber perder, é saber ganhar, é saber lutar, é viver até o final da sua trajetória aqui. Momentos de uma consciência. Isso. Claro. É isso. Quando a gente fala Bara, é que é muito próximo a você. Tá. Bara é você. Tá, entendendo. É no ser divinizado. Sim, sim. Porque o maior ser divinizado que tem é o homem, a figura. Bara é isso. O orixá, não. Bara são vocês encarnados. Entendi, claro. Vocês e a gente... Bara é a ligação sua com o seu ancestral. Isso não é ligação? Sim. Não, mensageiro? Sim. Então é isso. Ogum. Ogum, senhor da força, do ferro, aquele que forjou o ferro para arar a terra. Sua dança representa o afiar do facão e a maestria de empunhar a espada. Sua dança representa o afiar do facão e a maestria de empunhar a espada. Ogum sempre foi um menino rebelde, imponente. Quando fala rebelde, é que não aceitava tudo de pronto. Sempre questionava. Ogum faz isso, por quê? Ogum faz assim, qual motivo? Sempre questionador. E muito atrevido, muito atirado. Esse, quando sai do mar, e tudo foi criado nas águas, não é esse? Então, quando eu falo sai da seu reino, que vai pegar a terra, encontra Exu. Na primeira encruzilhada. E quis dominar Exu. E Exu disse, não, acá é meu reino. Esse reino quem me deu foi Oxalá. Exu, se esse é teu reino, tudo que leva ao teu reino vai ser meu. E Exu falou, pode ser. Sem algum saber que Exu era irmão dele. Oxóssi. Oxóssi, senhor do conhecimento, o provedor, aquele que caça com uma flecha. Sua dança representa a habilidade do caçador ao entrar na floresta não fazer barulho. Sua dança representa a habilidade do caçador ao entrar na floresta não fazer barulho. Então, Oxóssi, Oxóssi, que significa isso? Uma única flecha, que é a flecha do conhecimento. O conhecimento é livre, o conhecimento não aprisiona, ele liberta. É esse o sentido do Oxóssi. Ele é o provedor. É esse. Mas antes dele ser isso, ele vai para as matas e fica encantado com essas matas. Ele se sente no ambiente natural. Aquela brisa, as folhas, os bichos, isso tudo encantou Oxóssi. E Oxóssi estava passando nessa hora. Você sabe que Oxóssi é filho de Nanã. Já estava criado. Isso. E Oxóssi se encanta pela beleza do Oxóssi. E aí Core faz uma magia e o Oxóssi fica com ele, morando na mata. Xangô. Xangô, grande rei de Oió, senhor do fogo divino, da vida. Sua dança representa o soltar fogo, raios, a força do trovão. Sua dança representa o soltar fogo, raios, a força do trovão. Xangô era um soberano que adorava o trono e que conseguiu com seu exército, porque ele já nasceu em duas cidades muito fortes, então tinha muito guerreiro. E ele manteve a segurança de várias tribos. Então ele sempre foi o Obá, sempre foi o rei. Mesmo que a outra tribo tivesse um rei, ele era o rei soberano. Todos respeitavam ele como rei. Qualquer nação tinha em Xangô uma segurança. Logunedé. Logunedé, senhor da prosperidade, da abundância, da fartura. Une o dom da caça e da pesca. Sua dança representa o jogar do anzol no rio para a pesca e a habilidade de Oxóssi ao adentrar na mata. Oh. Sua dança representa o jogar do anzol no rio para a pesca e a habilidade de Oxóssi ao adentrar na mata. Logo Edé, no caso é o senhor da pesca. Ele dizem, né, tem uma lenda que 6 meses ele é o Oxum, 6 meses ele é o Oxóssi. Porque ele vivia com o Oxum no castelo de Xangô. E para Xangô não descobrir, né, que era um homem, ele se vestia como Oxum. Entendeu? Logun Edé, no caso, ele é filho de Oxóssi Bualamo com Oxum e Pondá. Tá bom? É o senhor também, ele é conhecido como senhor da fartura também. Ossanhe. Ossanhe, senhor das folhas, grande conhecedor do poder medicinal das ervas. Sua dança representa o colher e espalhar as folhas. Sua dança representa o colher e espalhar as folhas. Ossanhe se encanta pela beleza do Oxóssi. E aí Core faz uma magia e Oxóssi fica com ele, morando na mata. Pode interpretar essa história de Oxóssi com Ossanhe como uma expressão natural de homossexualidade? Deve. Deve. Como você falou, natural. É. Não levando para essa cabeça suja que o povo tem. Tem. Esquecendo isso. Certo. Onde isso, nessa fase, você vê que a própria Iemanjá, pelo Itã, não aceitou. Sim. Não é esse? Então foi uma barreira para vencer. E se o sócio é liberdade, não tem fronteira. Não é esse? Não pode ter fronteira. Não pode ter fronteira de preconceito, fronteira de amor. Fronteira de espaço, não pode ter isso. Oxumaré. Oxumaré, o arco-íris, o movimento de evaporar e tornar a cair em forma de chuva. Sua dança representa a forma sinuosa da serpente. Sua dança representa a forma sinuosa da serpente. Oxumaré é representado como um arco-íris, é o infinito. Ele é um mundo dando voltas, a continuação de tudo. O ciclo. O símbolo do oito, aquele infinito, é o símbolo de Oxumaré. A cobra mordendo o próprio rabo. A cobra? Eu não sabia. Oxumaré é a cobra. É a cobra. Bessem. E ele é filho de Nanã, né? Isso, filho de Nanã. E como que fala a saudação dele? Arroboboi Oxumaré. Ou Arroboboi. Senhora da sabedoria, da magia, da ancestralidade. Sua dança relembra um Itã, uma lenda, onde ela amassa o barro para a criação do ser. Sua dança relembra um Itã, uma lenda, onde ela amassa o barro para a criação do ser. Nanã, grande avó, grande mãe, aquela que fez parte da criação, que amassou o barro para que fosse moldado o ser humano. Senhora da sabedoria, da experiência, da magia. Quando Oxalá criou o homem, Ele chama Nanã para começar a moldar. E junto com Nanã, as energias do Oxalá junto com a energia de Nanã formam quatro orixás. Quatro. Não é isso? Sim. Só que Nanã, após fazer esse baro para a criação do homem, ela já estava muito esse. Como se diz? Uma energia muito passada, muito... Antiga. Esse. Pesada. Não é esse velho de terra, mas é velho de tradição. Sim. E aí Oxalá se une a Iemanjá. Por causa do mar, das águas. Sim. Porque aí não era só a margem, água doce. Precisava também da água salgada. Uhum. Para continuar essa criação. E dessa como é que fala? Junção de energia surge os outros orixás. Então Iemanjá é considerada a mãe de todos. Dona do Jori. E Nanã, avó. Obaluaê. Omulu, Obaluaê, Senhor da Terra, o Rei que está entre o céu e a terra. Sua dança representa o caminhar sobre a terra, ou seja, a vida. Sua dança representa o caminhar sobre a terra, ou seja, a vida. Omulu, o deus da terra, aquele que veio com a propriedade da cura, da doença, da saúde, da enfermidade. É o grande deus da terra. Tudo que a terra dá é responsabilidade de Omulu. Oiá. Oiá, senhora do tempo, dos ventos, da liberdade. Sua dança representa o movimento do vento. Sua dança representa o movimento do vento. Você sabe a diferença de Ansã e de Oiá? Não. Oiá foi a primeira que se foi, que foi zerada. Quando ela se chama em Ansã, é que ela já foi mãe. E ela não veio com o destino de ser mãe. Ela foi ao Olodumaré pedir essa firmeza a ela. E o Olodumaré concedeu. E aí ela passa a se chamar Inhaçã, ou Messã, mãe de 9 filhos. Mas não criou nenhum. Essa foi a condição de Olodumaré. E ao não criar, ela pegou o chifre de um búfalo e o couro de um búfalo e deu os fios. Falou, sempre que vocês precisarem de eu, me chama no, dentro do chifre e eu vou estar presente. Obá, Obá, guerreira, sua luta é pela verdade. Sua dança representa um itã, uma lenda, onde ela perde uma orelha por escutar mentira. Oh. sua dança representa um itã, uma lenda, onde ela perde uma orelha por escutar mentira. O senhor falou, eu vou acabar com essa história. Chamou o Obai e falou, se você quer conquistar Xangô, ela quer. Então a melhor coisa que Xangô gosta, porque Xangô gostava muito do papuco de Oxum. E enquanto foi escrava de Exu, empregada de Exu, aprendeu a fazer o cozinhado. Certo. E ela falou, no amalá de Xangô, na comida dele, o que ele mais gosta é de carne. E você, para provar o seu amor por ele, arranca uma orelha e bota em cima. Que ele vai, a partir dali, ele vai idolatrar você. E o Obai escutou isso e fez. Você vê o tamanho do amor. Retirou a orelha e botou. A própria orelha. Isso. Claro. E levou para Xangô. Quando o Xangô pegou esse amalá, que viu essa carne morta ali no meio, expulsou o Obá do reino. Não quis mais ela. Ah. E aí o Obá se retraiu. Não é isso? Com essa... Vamos falar, esse enganador de Oxum. É. Por isso o Obá é a senhora da verdade. Ela não escuta o que não é verdade. Por causa desse itã. Claro, claro. E no Xirê é aquele movimento que faz. Esse, quando... faz isso, ela quer só ouvir verdade. Tanto que seja positivo ou negativo, mas tem que ser a verdade. Aí a mão pra cima, pra baixo. Isso. Do outro isso. lado, né? A uma mesma segura na orelha isso. E a outra mão pra cima. Pra baixo. Sempre o Obá, ela tampa uma orelha. É. Esse tampar não é porque arrancou a orelha, isso tudo é um itã. É pra não ouvir mentira. Não escuta mentira. Claro. Porque foi por causa de uma mentira que ela se perdeu. Ela perdeu esse grande amor, né, assim? Da vida, que foi Xangô. Que está embaixo da terra, lençol de água que serpenteia toda a terra. Sua dança representa o aflorar da água na terra. Sua dança representa o aflorar da água na terra. Euá, irmã gêmea de Oxumaré, a serpente branca, a serpente albina, aquela que corre por baixo da terra, seria o lençol freático, a senhora da pureza. Oxum. Oxum, senhora das águas doces, do amor, da beleza. Sua dança representa o embalar de uma criança. Oh, sua dança representa o embalar de uma criança. Oxum é a menina dos olhos de Oxalá. Ah, igual a Oxóssi era de Iemanjá. Oxum é de Oxalá. Uhum. Oxum é um encanto. Foi quando Oxalá, ao criar ao teu Oxum, ele viveu, como se fala o Itã, a fase mais aura de ver aquela moça, aquela menina, aquela criança belíssima. Foi onde ele teve o orgulho da criação. E para ela deu todo o reino que brilhasse, que aparecesse. Para ele, Oxum é o sol. Iemanjá. Iemanjá, grande mãe de todas as cabeças, senhora das águas salgadas. Sua dança representa as ondas do mar. Sua dança representa as ondas do mar. E um dos ensinadores de Iemanjá é isso. Quando você não pode com o inimigo, reflita ele no espelho. Porque quando ele te vê, ele vai correr. Esse é o maior ensinador dela. O filho de Iemanjá, quando estão rezendo, o lado positivo dela, o equilíbrio dela, são aqueles filhos muito responsáveis. Que quer ver as coisas muito certas, tudo muito direito. A mãe, não é esse? A dona da casa. Quando está negativo, que não está no sentido positivo, são, como fala na terra, ranzinza, chato, cobrador, faz uma coisa agora e cobra mais tarde. Nunca faz nada de coração, sempre para ter uma retribuição. Porque isso é o oposto dela.